Rádio Tangará, emissora integrante da RBB Rádio. Nossa missão é alegrar e informar as pessoas. Muito mais alegria na sua tarde. Super Tarde, Rádio Tangará. Agora 9 minutos, faltando para 4, seguindo com nossa programação, tarde de terça-feira, hoje dia 3 de agosto de 2021. Vamos seguindo com mais sucesso, Diego Vitor Hugo, Gustavo Lima, Interfone. Parte da rede catarinense de comunicação cooperativista. Ouça de segunda a sexta, às 6 da manhã, o programa Agronegócio Hoje. E aos domingos, o informativo agropecuário começa às 7 horas. Notícias do agronegócio, os destaques do cooperativismo, reportagens, entrevistas com autoridades e lideranças do setor agropecuário. Tudo sobre o setor que movimenta a economia do estado. Uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, praticando e estimulando o Nos unimos e nos fortalecemos para você ter a melhor internet. Somos uma rede presente nos estados do Sul e do Sudeste. Temos uma loja física sempre perto de você e suporte via telefone e WhatsApp 24 horas. Somos mais. A Infopaz agora é Digenet Telecom. Promoção, produtos exclusivos e preço baixo você encontra no Super Zornita. Arroz e arroz 5 quilos, R$16,98. Lava-roupas em pote, que em 2 quilos, R$11,98. Amaciante de roupas de 5 litros, R$12,98. Cerveja Skinny 350 ml com 12 unidades, R$22,92. Se beber, não dirija. Super Zornita, melhor para você. Confira a enorme variedade de frutas e verduras. Fone 3532-2057. Sintonizado, Liga de Coritiba, acompanhando aqui a Rádio Tangará, rádio de gente feliz. Como é que tá aí sua tarde de terça? Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo? Obrigado pela companhia que tem, tá bom? Delicado, Gustavo Lima, fica louco, depois o lugar gosta. Super Tarde!